Aspectos do luto. Todo mundo já passou por alguma situação de luto. Mesmo que a gente ache assim que nunca perdeu nenhum parente próximo, algum amigo, algum... Enfim. O luto, eu encontrei uma definição hoje, tratando mais na área da psicologia, que explica muitas coisas que acontecem no nosso mental. É uma reação normal em resposta ao estresse devido ao rompimento de uma relação significativa. O luto, então, é uma reação normal, natural que nós temos, que é uma resposta ao estresse. O estresse, ele é causado por algum acontecimento e acaba abalando a nossa questão física e mental. Devido ao rompimento de uma relação significativa, vínculo rompido, e é um processo de elaboração de uma perda. Nessa definição, a gente percebe que não fala de morte. Vamos falar de morte. Porque os processos de luto, eles vão além da questão pessoal, desencarne. Muitas vezes a gente passa por um estado de enlutamento por um outro motivo. Os mais diversos. Por isso que eu disse que todos nós já passamos por isso, talvez várias vezes, e com certeza passaremos ainda outras. Só para a gente entender alguns exemplos de que processos seriam esses, além da morte de familiares, de amigos, animais, perda de animais. A gente pode assim achar que algumas dessas classificações, elas são desnecessárias, que não tem sentido. Mas para a pessoa que está passando pelo processo, ela é um rompimento significativo, que é o que diz a definição. É uma perda de um vínculo de algo afetuoso a ela. Então, por isso que entram os animais nessa classificação também. Divórcio. A gente observa muitas vezes que algumas pessoas, quando se divorciam, uma fica bem, segue a vida. Normalmente é aquela que abre a questão do divórcio. Mas, às vezes, a outra fica mal. Ela passa por um processo de enlutamento, de perda. Então, não é só morte. A classificação chamada de ninho vazio. Ninho vazio significa quando os filhos crescem e vão embora de casa e o lar fica vazio, semelhante a um ninho desfeito, né? Acontece isso, e aí os pais ficam perdidos, enlutados, tentando entender esse processo, que muitas vezes, se tu não busca um auxílio para entender isso, para tornar isso de uma forma consciente no teu entendimento, tu fica muito tempo vivendo mal, vivendo de sentimentos tristes, angustiosos. Demissões, aposentadorias. Normalmente, no estado avançado da vida da gente, quando acontece isso, um significado que a gente entende com essas questões é de que nós não servimos mais. Nós somos inúteis. Processos mentais. Porque nós, ao longo do nosso tempo de vida, nós formamos conceitos mentais, conceitos que acabam, nesse momento, sendo pré-conceitos. Então, quando a gente imagina, né, que uma pessoa com 60 anos, ela é velha e que ela tem que agir como pessoas velhas, quando a gente chega nesse período da vida, aquele conceito está guardado dentro de nós e ele vem à tona. Então a gente não percebe, eu digo de novo, não é uma forma consciente de encarar isso, mas está guardado, é inconsciente, ele vem à tona e nós nos sentimos mal. Doenças e cirurgias, doenças graves, em que nós nos deparamos muitas vezes com o resultado de um exame que é quase uma sentença de morte. Como é que nós nos deparamos com isso? Como é que nós enfrentamos isso? Se não com um processo de enlutamento, muitas vezes um pré-enlutamento de algo que não aconteceu, mas que nós entendemos como sendo uma ruptura. Uma cirurgia que muitas vezes retira partes do nosso corpo, um braço, uma perna, um seio. Pergunte para quem passou por isso qual é o sentimento da pessoa com relação a essa perda, se não é um processo de enlutamento. É. Por isso que eu disse que todos nós já passamos por várias coisas dessas, ou iremos passar, ou tivemos pessoas próximas de nós que passaram por isso, e a gente às vezes, por falta de empatia, a gente não compreende essa dor que ela está passando. A gente acha que é uma bobagem. Oh, grande coisa. Vamos tocar a vida, vamos para frente. Perdeu alguém? Olha para o lado, tem mais não sei quantos. Vamos lá. Mas a dor é individual. A questão do sentimento, cada um sente de um jeito. Ela é particular. E mais do que desprezar, a gente precisa é ajudar. Ou, no nosso caso específico, buscar ajuda. Existem diversas formas de rever isso. Um dos processos desse luto, ele coloca para nós, o primeiro processo dele é o choque. É quando a gente se depara com aquela situação e a gente fica num estado como de choque, anestesiado. O segundo processo, a gente busca tornar presente aquilo que se foi. Quando se tratam de pessoas, a gente continua vivendo como se ela estivesse talvez presente, ela fosse voltar a qualquer momento. A gente, de uma certa forma, não é nem ilusória, é paranoica, a gente acaba achando possível que de alguma maneira ela retorne. A gente se encontre. É um processo, é um período. Quando a gente percebe que isso não vai acontecer passado algum tempo, a gente entra num processo de desorganização, que é o reconhecimento da situação. A gente fica mais perdido, porque daquele momento em que parece o pós, que a pessoa está bem, ela está enfrentando bem, está superando a sua perda, a gente percebe que depois há uma queda. Que é quando ela compreende que realmente é um fato e que aquele fato não tem volta. E por fim, o último processo é o processo da reorganização. Quando a gente vem lá do fundo e aí sim a gente consegue ter força e percepção de que a vida continua, que nós temos que tocar o barco, fazer a vida acontecer de novo. Cada processo desses, ele não tem um prazo. Ah, daqui a um mês eu consigo passar para o outro. Isso é individual. É de acordo com o enfrentamento, com os condicionamentos, com a cultura que a gente tem, os conceitos. Essa superação, essa mudança de etapa, ela é individual, é de cada um, tem um tempo determinado. Dentro de uma mesma família, a gente vai observar que alguns vão mais rápido e outros demoram mais. Não significa que a gente goste mais ou goste menos. Não se trata de falar de amor. Se trata de entender o acontecimento. O rompimento dessa relação significativa. É uma relação que significa muito para nós. Às vezes até algumas pessoas, quando perdem alguns objetos, elas entram num processo semelhante, elas ficam melancólicas por um período. Então o primeiro passo para a gente conseguir superar esse processo é admitir o acontecimento. De uma forma bem consciente, admitir. Não significa, de novo, aceitar de uma forma passiva, mas é compreender. vivenciar a dor que aquele processo nos traz. Isso é muito importante, o vivenciamento da dor. Porque muitas vezes a gente nega. Nesse processo a gente acaba negando e não colocando para fora o sentimento. Ele fica preso. Ele fica preso de alguma forma e ele vai sair. Muitas vezes através de doenças. Então, vivenciar a dor. O reajustamento. Então, vamos de novo colocar as coisas nos seus lugares para fazer com que a gente consiga levar em frente e reinvestir. Reinvestir seria, de novo, focar em nós como seres, como a vida que nós temos, pulsante e necessária, porque tudo é aprendizado. Cada processo desses é um processo que deixa marcas em nós. Marcas que vão trazer alguma coisa num novo processo. Num novo processo. É muito importante nessa questão do luto a gente trabalhar os desapegos materiais. Numa das etapas ali que a gente disse, né, de continuar vivendo como se a pessoa voltasse, ou estivesse ali, ou simplesmente estivesse longe, a gente percebe que, em alguns casos, a gente não se desfaz dos bens das pessoas. É claro que a gente não precisa eliminar tudo que tem dentro de casa, que lembre ela, não é por aí. Mas algumas coisas, elas são desnecessárias. É isso que a gente tem que observar, porque enquanto a gente estiver cultuando aquilo, a gente está sofrendo muito e está mantendo um processo de tristeza, às vezes uma tristeza profunda que pode nos levar a uma depressão, e sem contar o vínculo do ser que foi, que continua tão sendo chamado ali insistentemente. Cada um de nós tem que fazer a sua parte. A gente não pode, às vezes, prejudicar, atrapalhar, enfim. Então, de repente, a gente pode observar lá, abrir aquele armário lá, cheio de roupa, que ela nunca mais vai usar, que ninguém está usando, que de repente pode servir para alguém, satisfazer a vida de alguém, ajudar para alguém. São processos de libertação e de ultrapassar cada uma dessas fases que a gente carrega. É doído? É, para todo mundo é. Mas nós temos que fazer com que isso seja resolvido por nós. A questão da vida futura, da fé, ela nos ajuda muito nisso. Porque o processo de morte, falando especificamente nele, a gente sabe que todo mundo vai passar por ele. Todos nós vamos, e muitos dos que estão ao nosso lado vão antes que nós. Como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que a gente vai aceitar essa situação se nós não falarmos sobre isso, não agirmos de alguma forma, não trazermos para dentro do nosso estado consciente essas questões todas? Porque senão parece que aquilo não existe e nunca vai acontecer. E quando acontece, o choque é maior. Então, que a gente possa conseguir, não é preparado, é porque talvez a gente não prepare, mas entender um pouco esse mecanismo da vida. Eu trouxe aqui para a gente ver só, esse livro aqui, ó, Caminho dos Girassóis, é de uma colega nossa aqui do centro, da Neuza. Ela é psicóloga e ela fala sobre luto nesse livro, especificamente sobre o luto das mães, que é com quem ela trabalha bastante. E é interessante porque quem passa por esse problema encontra aqui situações semelhantes, porque muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos. Encontra situações semelhantes e consegue amenizar um pouco a dor e compreender um pouco esse processo. E pode ser aí o início de uma retomada da nossa própria vida. Um caminho, como diz o caminho dos girassóis, né? Ela explica até o porquê desse título. É muito interessante ver. E a gente precisa fazer esse caminho, todos nós.